Na tarde desta quarta-feira, por volta de 15 horas, durante uma operação conjunta no posto de serviço Bom Jesus, em Medianeira, policiais do DENARC de Foz do Iguaçu e da Receita Federal fizeram a apreensão de uma grande quantidade de crack, aproximadamente 4 quilos da droga. A operação é parte da Ação Fronteira Blindada. A primeira apreensão aconteceu por volta de 15 horas, durante a abordagem de um ônibus que fazia linha Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Os servidores desconfiaram de duas passageiras em atitude suspeita. Solicitaram, então, a uma policial do DENARC que fizesse a revista pessoal a uma maior e uma menor. Foram encontrados 1,5 kg de crack envolvidos em um pano na cintura de uma das garotas e a mulher, maior de idade, grávida, estava transportando aproximadamente 2,50 kg da droga. Um outro passageiro, que foi apontado como sendo o dono do entorpecente, acabou preso. Os três foram encaminhados para a delegacia do DENARC em Foz do Iguaçu para a lavratura do flagrante. Nesta ação foram presos, além de Fábio Mendonça Dias, de 40 anos, Bárbara dos Reis Rodrigues, de 29, e uma adolescente de 17, que não teve o nome divulgado. Na sequência, em vistoria, um outro ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Lages, Santa Catarina. Os servidores encontraram uma mochila abandonada no interior do coletivo. 1 quilo de crack estava escondido dentro desta mochila, junto com uma jaqueta de cor vermelha. Ninguém foi identificado como proprietário da droga, da jaqueta ou da mochila. Após a verificação, os passageiros foram liberados e o ônibus seguiu seu caminho. A droga foi apreendida e encaminhada ao DENARC Foz. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.